De aranha, tô aqui a ver navios. Leio sempre o Catatau. Acabou o século XX. Eu pareço com Ulisses. Atravessa Rio Branco. Lá na frente tem uma blitz. Eles estão me rebocando. Entro na Leonardo da Vinci. A gringa não percebe nada. Eu estou desempregado e quero mais ficar assim. Eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva. Gosta de ficar deitado com o meu peru na mão. Vou comprar uma mutuca lá no quinto dos infernos. Eu não sou nenhum mané, Rio de Janeiro. Sou um garoto sequelado, quero ouvir Zumbi do Mato. Honey Baby é um caralho, o meu samba é assim. Oh, yo, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo. Segurança do supermercado, ah, o segurança do supermercado, oh, o segurança do supermercado, ah, o segurança do supermercado, oh, vive papo de aranha, tô aqui a ver navios, leio sempre o Catatau, acabou o século XX, eu pareço com Ulisses, atravesso a Rio Branco. Lá na frente tem uma blitz, eles estão me rebocando. Entro na Leonardo da Vinci, a gringa não percebe nada. Eu estou desempregado e quero mais ficar assim. Eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva. Gosto é de ficar deitado com o meu peru na mão. Vou comprar uma butuca lá no quinto dos infernos. Eu não sou nenhum mané, Rio de Janeiro. Sou um garoto sequelado, quero ouvir Zumbi do Mato. Honey Baby é o caralho, o meu samba é assim. Oh, yo, yo, yo, yo. Segurança do supermercado. Segurança do supermercado. Vai chupar cocô pra ver disco voador. Hecatombe intestinal, pois zebu é maioral. Oh, eu não tô sozinho não, o Skylive também não. E o Olavo Bilac também gostava de Mulher do Gavetão. Eu vou cantar a última música agora e obrigado pela presença. Passarinho!